E acho que isso que é o futuro também para as pessoas, porque atualmente, olhando à tecnologia, portanto, estamos a ver, quer dizer, chamo eu o mal necessário para as pessoas, porque isto tem uma certa regalia. Que este é um espaço amigo das pessoas, em particular dos agricultores. Dos agricultores, porque são eles é que vêm aqui, são eles que querem estes produtos, portanto, não é o industrial que vem cá, é precisamente o agricultor, que é aquilo que ele precisa de um adubo, precisa disto, precisa de todas estas coisas para ter uma agricultura melhor, portanto tem que recorrer a isto. Mas agora com este cartão, o objetivo é cada vez então também trazer mais gente aos vossos espaços e aumentar o vosso número de associados? Claro, isto é um incentivo para eles e penso, na minha opinião, que virão mais.